de Juliette, livre da colagem, da 1-7, o vento é 1-0-0 graus, 1-5-9. Guardião 05, boa tarde. Ok, Guardião 05, livre da colagem, o vento é 1-0-0 graus, 1-5-9, para o sul. E Cecília, agora 13325, alterna 13395, gol 397, boa tarde, obrigado. Então, chame para ingresso na 1-7, no consultório da mesma. Vitorinho de Juliette, decolado aos 26, controle 120, decimal 8. 1208, Vitorinho de Juliette. O Salvador, Papacango, Vitorinho de Juliette, de Colô, Salvador, não se escuta. Papacango, Vitorinho de Juliette, controle? Juliette, prossiga. Controle sem condições de viagem, pelo do Oeste, no meu país. Até mil, 29431, para a Terra Bravo Golf Romeu, Julieta Zulono 0, Posta Abaté, nível de voo 360, saída da El Leda, Motiva, decola Pichano 0, primeira curva direita, adiciona 5075, controle 120.8. Tá. E chame o controle do garoto. Garoto, Vietnã, Guardião. Precisa sair da Tael, Leda, Mótima. O código transponde ao 5075. O controle Salvador em 120.8. Ou 946, posição é a 8. Correta, pode quanto voo 943. Excelente, apenas para informação, tráfego na sua posição de 2 horas, 3 milhas, mantendo no meu país, um papo alfa 3-2. Passeio de tráfego, fica atento, Guardião Verão. Autorizado, pouso no 0, 6326. Pessoal, é flash tag. Passar ao táxi, bola 26. Em coordenação aqui pessoal da Postag. 326, no céu 31, chame o céu 21 decimal 1. 21, né? 326. Então, posição 2. Canela 316, por baixo. Quanto? Canela 6315. Chame a 326, ataque via Alfa, atuação Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, né? Espera os ajustes meio 30. Vamos ver, desculpa. Deixa para o número 500, espera os ajustes permanentes na 03. Tango Vitor, Índio Juliette, ciente, frequência livre para autocorrelação. Apenas para informação, tráfego nessa posição de 11 horas, 2 9 milhas, rumo nordeste, um patal alfa 3, corretão. Um patal alfa 3, 1, mantendo o nome que a gente fez. Tango Para o táxi do Gol no 256, nós temos 175 a bordo, 2h35, antena Recife. Táxi visada à direita, via Índia, ponto de espera, tô em 1-1-8-7-1-9-5, ajuste altímetro no 0-1-3. Direita, Índia, no ponto de espera, 4-8-7-9-5, ajuste padrão, 6-3, Gol 1-1-2-5-6, obrigado. Alfa, Juliette, 326. BR-26, Juliette, portão 04. Juliette, 04, 326. Controle Salvador, o Gol 964. Tá na descida, o Gol 964. Afirma-se para 2.000 pés, autorizado ele é sem importância. 2.000 pés, ele é autorizado, Gol 964. Meia, está livre a decolagem, dá 1.0, entre 0.90 graus, 1.59. Livre a decolagem, 1.0, Gol 2.56. Charlie 315 está totalmente pronto para o táxi? Hoje eu quero que eu cheguei. Passei para o pushback, está totalmente pronto? Totalmente pronto. Você é para o táxi, 315. Fala, Salvador. Boa tarde, Xanã 63, 2 anos, informação, Mike. Mike, novembro é a informação atualizada para Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, depois voo 97, rede voo 360. Sai da Arbor, Elefa, decola pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5077, controle 120.8. Ativo, autorizado Brasília, nível 360, via depois voo 97, Arbor, Elefa é a saída da pista no zero, com curva à direita. Aciona 5077 e o controle 208 vai copiar a informação na 6321. Correto, faz conta de 6321. Marei, obrigado. E Salvador, muito boa tarde, jogou 1964, estabilizado de X-Ray Pistão 0. 64, boa. Continue na final. 1-0, aguarde autorização de todos. Aguardando, vou dar mais. Agora o 256 autorizado, Jama, no presente, aguardando a coordenação. Jama, no Está 3193, vai seguir o táxi via pátio, com o número 2 seguindo o R2 da Avianca, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 0 no 3, pátio em ok, ponto de espera 295. Estou no meia, com a atividade estabelecida, 1 minuto após posição coral, para interceptar a chegada Maravilha por hoje de Mário, descendo aos 50 com a Dona Del. Estou no meia, contato radar estabelecido, 2 minutos após a posição coral, para interceptar a chegada Maravilha por hoje de Mário, descendo aos 50 com a Dona Del. Xanero 6315, hoje somos 1625 agora. Temos uma autonomia de 4 horas e 20 minutos e alternamos o galeão. Xanero 6315, táxi à direita, já é Índia, ponto de espera, torre 1 no 8 decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 3. Sim, ele táxi à Índia, 895, ajuste no 0 no 3. Xanero 6315, muito bacana. O 1256 chama Recife em 1285, alternando 1245. Certo, chama Recife 2685, alternativa 2545, boa tarde. 1256.

Mais 4, Papa Romeo, November, Oeste, Cristo, configurado, tá? Autorizado a alinhar e manter, 1-0. Na 315, livre, decolado aos 44, chame o controle em 208. 208, chame a 315. Salvador, muito boa tarde, chame a 6305, cruzando agora 1410 da Eule da Mostra. Chame a 315, contato o radar saída da Eule, submontanha, nível 360. Atenção 3600, possibilidade de voar da Euleda, da presente, Jari, já é 6315. Autorizado Leda, chanela 315. Trato, vai voar direto Leda, chanela 315. Número 10, afastando 20 milhas pelo corredor forte, decola da 17, primeira curva esquerda, ingressa no corredor forte. Aciona 0116, controle 1208, TOI 1118, pessoal 95. 1-1-8-9-5. Sérgio Leto Serra, chame na vertical do farol, de Itapã. Parada, farol de Itapã, até o Itapã. Sente, Rui Paripe, Eco Vila Mavanda. Da prisão 9-3. 1-7-6, autonomia de 4 horas 10, alternando Galeão. Quatro, três, um, no táxi de Apache, Índia, ponto de espera, Torre 1 no 8-9-5, ajuste ao time 1-0-1-3. 1, ajuste 1-0-1-3, autorizado Apache, Índia, ponto de espera 18-9-5, gol no 9-4-3-1. 4 Juliette, gol 964. Bate a posição, gol 964. Minha posição, gol 964. astronomia está autorizada por uma da posição Mário. Encontra-se 45 graus à esquerda da prova que está mostrando. Então, onda presente, está autorizado voar direto e TAP, para o ideal é 003. TAP 003, passou, graças. Eu mantenho o Alascado Farol está com água, aguardando instruções até o Juliette Serra. O TAM 3193, decolado aos 46, controle 1208. 1208, boa tarde, 3193. Golo 966, tráfego no litoral, na linha do litoral sul, é um helicóptero, mantendo 500 pés, tem livre pouso na 10. O vento é 1100 graus, 1612 nós. Sete, livre pouso, pista 10, gol 966. Este dia está escrito for approach and setup, that's right? It's okay, set by push. Clear and setup, set by push, touch 9661. Set by for push. O número 64, ingresso a Juliette, 1-0, portão. Fique atento ao sinalizador. Juliette 1-0, o número 64. 4-6, 1-4-2, 156, 4-6, 13-6, Natal. Negativo, chama torre 2895. 2895. Assinal da 1-7. Aguarde instruções do cruzamento do campo. Torre, Eco Lula Novembro. Eco Lula Novembro, está autorizado encurtar, reporte na final 1-7. Reporte na final 1-7. Foi Lula 2, gol 943, São Luís, logo tráfego na final da 1-7. Gol 943, 1-7, é um Boeing da companhia, após o pouso do mesmo, a linha vai manter 1-0. Tenta após o pouso do mesmo, a linha manter 1-0, 943, 1-7. 95, obrigado. Boa tarde, Juliette Serra. Livre cruzamento da final, da 1-0. Ingresse no circuito não padrão, da 1-7, e aguarde para girar base pela direita. Até o Juliette Serra. Conseguido, Juliette Serra, autorizado o cruzamento da 1-0, e vai aguardar para girar para a base da 1-7, ou até o Juliette Serra. Recos do Novembro, tem livre pouso na 1-7, o vento é 1-0 graus, 1-5 nós. Informa um helicóptero na perna do vento da 1-7, à sua direita, ok? O tráfego está no circuito não padrão, é poste visual esse mesmo. Cliente, está na final de 4 vidas, leva o Lula 966, porém não visual com o helicóptero. Lula 966, no solo 49, fechando o solo, 211. 211, 966. Da 1-0, vento 1-0 graus, 1-6-2-9. Está livre de colagem, 1-0-3. Nossa cara pronta, 1-4-2, boa tarde. Boa tarde, 1-4-2, gostei, né? Com a aeronave da Gol, ser usado ali a manter 1-0. Ali manter 1-0. O seu Juliette Serra vista o tráfego na final da 1-7. Boa tarde, Juliette Serra, avisa ao contrário. Alongue um pouco mais a perna do vento e aguarde base. Passou na perna do vento e aguarde a perna do vento. Avião Pesulão 6, Bósimo, DCT Confins, DCT Chomod, Pesulão 3-0, Entite. Nível de voo 3-2-0, sai da Dael, Leda, Motiva. Decola puxando a 0, primeira curva à direita. Adiciona 5-1-1-2, controle 1-2-0.8. Autorizado, Serra Bravo, Filho Catá, nível 320, via rota do plano, outro de Luna, 0, culpado, outro de Luna, meia costa, direto para fim, direto para mod, outro de Luna, 3-0, em sítio, saída da El, leita a costa, Repara da Amazônia, primeira curva direita, transponder 5112, controle 1208, azul 4131. Saia da parte com azul 4131. Mando 5-1, controle 1208. 208, na 431, bora. A Cruzula Novembro, no sul, na 5-1, frequência livre estacionada, parte 5. Boa tarde, Amador, gol na 431. 9431, no contato radar, saída da ONU, 360. 360, é possível, Dael? 31, beleza. Beleza, na 431, obrigado. Sebastião, primeiro 2. O 2009, pronto, cópia. Pasteiro no meio para o localizador direita para o 060. Direita 060, pastor. 2, livre decolagem, dano 0, venta 090 graus, 189. Iniciando 42. Taxi 6321, we have 137 keep on board. 3.5 hours is where the Falcon 8 is going to be for you. Ocean 6321. Papa Tango, Golf, Mike, Alpha. Para a identificação, esse setor é 4.500 pés, ajuste 1.013. Chamo 4.500, o ajuste é 0.3. Tá, Golf, Mike, Alpha, vamos para hoje, Paripe. Decolado é o 5-3, controle em 208, por baixo. 208, obrigado, tá bom. É, 142, acionário, milho de trânsito, boa tarde. 042, completa a rodada da PUCA, nível 350. 350, poderia voar a PUCA? 5-3, táxi 4-4, frequência livre, não corte. Good afternoon, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Ocean 6321. Precoce, chama 7, pela curva direita, corredor Axé. Aciona 0146, controle 1208, torre 198, decimal 95. Final 10, wind, 100 degrees, 139. 3, put in car, runway 106321. Confirme para alguém, o Eco Data Fox. Zero meia bordo, para acionamento, torre 1 número de decimal 95, ajuste ao título 0.3. Gol 2009.4. Gol 2009, para Serra Bravo, Índia Lima, via Rota do Pano, Yankee 240, em Ilhéus, conforme está no plano, modifica para 065, segue visual. Tela Dael, Coral, decola pichando 0, primeira curva direita. Aciona 5-1-1-7, controle 1208. Bola 097 para se conservar, com curva esquerda para o 230, limite localizador. 230, limite lote, bola 097. 3154, redução para 200 nós. 200 nós. Luna 097, reduza para 200 nós. 1099097. Você parou no 1700 pés, o pés de touro no meio. 1700, pés de touro no meio. Autoriza a morte, vá pro gol 9431. Gol 9431, ainda na escuta do controle, igual a coordenação. Ok, tá na sua escuta. 2F, tchau. Gol 9097. Afirma, desça para 4.010 e ajuste 1.013. 1.013, igual no 09. Ponto 154, desça para 2.010, utilizando o procedimento, reporta na final. Beleza, reporta. Salvador de Porta, Ocean 6321, good afternoon, 2000, climb to 380. 260, Arbor de Porta. I understood you, Mama, Arbor de Porta. Any chance to shortcut? Shadow left intersection. The set directed to 11 intersection, Ocean 6321. Autorizado a linha e manter 97. Cono 097, desça para 3.000 pés com ajuste na 014, curva à direita para a 170, aguarde a proa para o localizador. Queda ali. Esquerda para 170, desce para 3.000, aguarda o... Autorização para o lote, agora 097, para o localizador, curva à esquerda para 130, informa que vai seguir tráfego na posição de 11 horas, 6 milhas, reduzindo para 1809, tráfego lá após 320. Tente, proa 130, seguindo o tráfego, vamos 097. Um pouquinho mais, é 321. Zona 54, confirme estabilizado. Positivo. 4-3-1-5-4, complete aproximação, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 95. 295, boa. Acho que é isso, depois. Ok, eu tenho mais duas aeronaves na final ILF, é um Airbus da TAM e um Boeing da Gol, já na separação mínima. Aguarde mais um instante alinhado, previsão passou da colagem mais 3 minutos. Torre, boa tarde. tarde, 3154 passando aí, Gasserra. Baixando o recado. Boa tarde, 3154. Aguarde a pista livre, o ajuste no 0 no 3. Boa tarde, no 3. Comando A1 no 42, chame Recife na sequência no 2085, voltando 2545. Obrigado. 097, confirme estabilizado. Estabilizado, como é isso? Segundo 097. 097, chame Terra na sequência 198-595, utilizado do Sul para 2010. 895, voo no 097. Pastor, ano 6. 4154, livre pouso na 10, venta 100 graus, 1612 nós. Autorizado pouso, 3154. Oi, Salvador, boa tarde, voo 097. Boa tarde, voo 097, continue na final, da 10, ajuste é padrão. Padrão, voo 097. Salvador Tower, Azul 4121, Roger, hold point 1810. Ok, Azul 4131, maintain position. Roger, maintain position, Azul Tower 121. Lutan 3154 no solo 04, libere a direita e chame o solo, 21 no decimal 1. Libera o desejo no foco. Táxi de Alfa, Borque, Anjo Juliette. Alfa, reporta a sua esquerda, mas, livre pouso, não no zero. Autorizado pouso, está 10, 1, 0, 1, 7. Pode 05, confirme posição. Gente, mandou um setor, chame o na frequência 118 do sinal 95 para cruzamento. Essex Street 1, contact City Center 128-8, Enable 126-0. Só 080 graus, 149. Azul Solo 131, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Azul Car 131. Jardim 105. Boa tarde, prossiga. Boa tarde, tá em Via Jardim, tá na faculdade pela aula, pra ver se dá o tempo pela aula, acho que eu vou precisar de dois. Sim, Guardião 05. Inicialmente, prossiga até a vertical do farol de Itapuã. Temos uma aeronave decolando agora da 17. Vai curvar à esquerda e seguir para a Praia do Forte. Mantenha-se a 510 na vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções. Vertical do farol de Itapuã, 507, no solo 06. A lua à direita, 21 decimal 1, o solo. 21 1, boa tarde. É? Leda Irume, decola pista 1-0, primeira curva à direita. Aciona 5137, controle 120 decimal 8. 30 Galeão, 360, via Pernambuco 8-7. Saída da Elf, Leda Irume. Decola 1-0 com curva à direita. Controle sabotou no 208. Transponder 1-3-7-6-2-2-7. Roger, do far 1-2-1, read a look at that. Guardião 05, prossiga na vertical da linha do litoral, chame no setor sul do campo. November Oscar Whisky. Prossiga com a proa da Foz, do Rio Joanes, e ao atingir a linha do litoral, chame o controle, 1208. Ciente, proa Joanes, ao atingir o litoral, a proa, frequência do controle, 1208, November Oscar. Buffalo 131, clear takeoff, runway 10, wind 100 degrees, 14 knots. Clear for takeoff, runway 10, Buffalo 131. Guardião 05, na escuta, da torre? Na escuta, Guardião 05. Eu prossigo o patrulhamento na linha do litoral, informo uma aeronave da Azul, iniciando a decolagem da 1-0. Da 1-0, agora a nave está de Capão, vai pela hora até a mais alta. Cruzando 4500, Golf Mike Alpha. Capitão, Golf Mike Alpha, autorizado descida pela 1500 pés, ajuste 1-0, 1-4. 1500, 614, Alpha. Posição 0900. 1-0-7 a gente considera, pode que ele vai ligar aqui para o 0-9, que não irá ser o sinalizador não. Pode confirmar para o gol 0-9-7? Se a gente considera a instrução do sinalizador, a gente pode seguir direto para o 0-9. Direto para o 0-9. Buffalo 121, Airborne 10, contact departure 120.8, and a good flight here. Call 1208, have a nice weekend, as Buffalo 131. Salvador departure, this is Buffalo 131, flying via dial departure. As Buffalo 131, with a contact and departure, climb to flight level 320 via dial departure. Climb 320 via dial departure, 041-31. Voo 209, se estiver conectado aqui, pessoal da Castac. Voo 209, puxa o conectado aqui, pessoal da Castac. Número 27, prossiga. 7, o chinelo é 3, 2, 7. Quase um minuto pra conta. Estou no vídeo da Suíça, mantenho as condições visuais no meu país e inscrito permanente do controle. Control, Azul 4, 131, request. Papa Romeo, November Oscar Whiskey, copia o controle. Negativo, November Oscar Whiskey, recebe agora o controle apenas. Cliente, mantenha no meu pés, via corredor forte, na escuta permanente do controle. Cliente, no meu pés, corredor forte, na sua escuta permanente, November Oscar Whiskey. Azul 4131, go ahead. Request by direct to lead intersection. Clear, direct to lead. Direct to lead intersection, Azul 4. Guardião 05, controle agora 208. 208, guardião. Atleta Fox, flu, racionamento, Chantax. Chama na Batá, é pilota Fox. Batá. 327, Ilhéu, Serra Bravo, Índia Lima, via rota do Pano. Yankee 240 em Coral, modifica para 145, segue visual. Série da El Coral, decola puxando 0, primeira curva direita. Aciona 5155, controle no 20, decimal 8. Guardião 05, mantenha 5 visuais via litoral, reporte para o Dabá. De tropa, decolagem. Separou no quadro 5 e segue visual. Você pode quanto 6327, hoje, né? Tá livre a decolagem da 17, o vento 1, 10 graus, 159. Só o visual com o campo. Parque autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 3, gol 2009. Hoje na 6227, após passagem do tráfego, será autorizado. Que quando é que pessoal após a passagem do ponho da Goa Calda, inicia a tos táxi. Após a passagem, observando o gol da Calda, vai iniciar a Delta Fox, decolado é o Zuno 5, chame o controle em 208. 208, obrigado. Eu resolvo a 97. O Golf Mike Alpha. Capitão Golf Mike Alpha, mantenha o seu voo, chame torre na frequência 118.95. Controle Salvador, Papatango F Delta Foxtrot. Papatango F Delta Foxtrot, mantenha o visual, corredor Rachel número 10, informe para levar. Corta na parada da barra, Fox. Curta. Alfa. Call 131, contact distance, entry 133.25, Sustainable 133.95. Precision now, 133.25, Sustainable 3395. Thank you so much for the day. Roger 05, a tráfego vai informar no setor de frequência livre. Passando 9796, aliás, autorização para o Galeão, informação 90. O 9796, Galeão, conta 9857, 360, saída da El, Leda, Irume, ficha 90, primeira curva direita. Aciona 5125, controle 920.8. Galeão 360, Gael Leda Junto, campeão número 7, está 10 e meio. Transponder 208 ao controle, gol 979 e meio, obrigado. Já pode pronto, gol 979. Foi para o 979. Controle Salvador, boa tarde, 2009 ao gol, na Índia Onandael. Voo 2009, contato radar decolagem, desavia saiu da El para nível de voo 240. Afirmo, da El 240, quase no 200 final para 2009, entendendo, cara? Sente, eu subi inicialmente para o 200, agora de autorização como nível final. Positivo, dois coisas. Sua chana 6627 com o de 9 e 6, 3 horas e 30, confirme. Servendo 200 final, gol 2009, quando possível é o ideal. Até você do guarda. Só mudou, boa tarde, Xené, 627.0 pronto. 6227, livre decolagem, da 1-0, venta 1-0-0 graus, 1-4 nós. Livre decolagem, 6227. Sem coordenação, gol 7-9-6, obrigado. Meia, Informação November, quantos copies? Campina Grande, Epilomo 0370, sai da PUCA, transição de passo. Decola a pista no 0, mira a curva esquerda. Aciona 5170, controle no 20 da sua 8. 6227, decolada 122, chame o controle em 208. 1208, Oxalé 6227, é grato, muito bom. Boa? Controle Salvador, boa tarde, Oxalé 6227, decola na Dael. 6227, contato radar de colagem, sua para nível de voo 360 via Santo Gael. 360 na Dael, Oxalé 6227.